autorizado para Brasília, nível 360, Upper Zulu 17. Decolada 10, com curva direita, Arbor, Elefa, saída 208. É o controle, 5520, transponder. 5526. 5526, transponder, gol 1795. No 5. Procedimento correto, chama para espera acionamento. Sente lá. Puxa, acionamento, gol no 607. 607, portão 08, autorizado, chama táxi. Autorizado, 607. Salvador, bom dia, TAM 35 no 7. TAM 35 no 7, por favor. Um pouco cedo para a nossa autorização, o Elba tem só um 09, mas já teria a provável saída para Brasília? Brasília é Arbor, é Lefa. 35 no 7, o plano vai aparecer mais uns 5 minutos, assim que agora é seu chão. Ok, agradeço. Então provável aí Arum, é Lefa, confere, Arum. Negativo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Ah, boa, ok, obrigado. Para o táxi 1642 com 126 bordo, alterando o Salvador com 3 horas. 1642, táxi em frente, pátio Índia Alfa, Saragão na 0 Torre, 1862, altímetro na 06. E a Índia Alfa, Mostrada 10, 18, 612, é com 1016. Ah não, localizador 2 milhas externo, 3153. 3153, complete LS, chame a Torre Salvador, frequência 1862, bom pouso. 186, bom domingo. Obrigado, igualmente. Para o táxi, 1903 a bordo, alterna Brasília, 4 horas e meia. 1907, táxi autorizado, parte 1, Índia e Alfa, ponto de cara 10 Torre, 1862, altímetro 1016. Comit 16, pátio Índia Alfa, 186, bom dia. Bom dia. Sera da 10 com 1642 e vão correr na ação. Afirmativo, mantém o ponto de espera. Mantém. 1715, Finger 3, puxa acionamento. Perdão, Finger é o 2, gol 1715, Finger 3. 1715, portão 25 de solo. Após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, puxa, aciona, tinha um ataque. Sim, após a passagem do Boeing da companhia, puxa, aciona, gol 1715, Finger 2. Código Alfa Vitor Eco. 1500 pés, altímetro no 06, acione o código 0122, aqui é o corredor Caixa Pregos, Interlagos. Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos, reporte na rotatória. Alfa Vitor Eco. Ativação no código 0122, posição normal. Ali mantém o voo no 642. Em novembro, falinha livre de decolagem, vento, variável com 3 nós. Agora no 607, bom dia, pode estar dando 0 pronto. 607, bom dia, após a rolagem do tráfego da companhia à frente, será Lima Tem. Gente, após o colega Lima Tem, 607. Então, 3153, salas 39, direita no 219. Direita, 1219, então 3153. Novembro Alfa vai iniciar? Iniciando a rolagem de Novembro Alfa. Polo, Salvador, da 3153, Vitor, Taxway, Fox Trot. 3153, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para o portão 09, da 3153. Em Novembro Alfa, decola 40, chame controle 1208, bom voo. Chamará controle 1208, obrigado. Bom dia, gol 1897, formação Índia para Confim. 1897, Confins autorizado, 360, peso 16, decola da 10, curva direita da El, Leda, Brit. Controle 120.8, transponde 5532. Ok, autorizado com o fim, nível 360, rota do plano, Pesulu 16, decolada 10 direita, da Aeolia da Bridge. 208, controle 5532, no portão número 3. Controle 3, contornamento correto, chama para chupar estacionamento. Chamarei, obrigado. 3517, pela escuta? 3517, eu falo. Copia, 3517. Autorizado Brasília, 380, Oscar Zulu 17. Decola da 10, curva direita, Arbor, Elefa, controle 120.8, transponder 5540. Ao nível autorizado, a aerovia superior Zulu 17 está com a 10, primeira curva à direita, perfil da Arbor Elefa, controle para 1208, transponda 5540 para o 3517. 3517, cotejamento correto, chama para especa seu número. Vai chamar, obrigado. Ah, bater a proa 030. Está livre de desvios, após vou ir direto e chamo o no 642. 7, Fozes e Ojamo. 57, alternando Campinas. No 5, passa à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre, no 862, último transar no 6. 7, na 06, à direita, 86, boa. Manterá 1.000 pés no corredor. Axei reportará no Farol da Barra, o Wind de Novemberão. Farol da Barra, vou prosseguir para que setor, Wind de Novemberão? É, com TGL em Veracruz. Certo. Vitor Eco, Salvador. Sei lá. Direto corredor Veracruz, está presente. Tem ativo, Veracruz está presente. 07, decolou 43, chame controle 1208, bom voo. Obrigado, bom domingo. Bom 07, bom dia. Bom dia, Golo 607, contato radar, sobre manter o nível de voo 360, oi Dael. 360, Dael. Sou ponto de espera pronto, Golo 1-7, 1-5. 1-7, 1-5, a linha 1-10. A linha mantém questão 1-0, Golo 1-7, 1-5. No 5, alinhar, livre decolagem, vento variável com 2 nós. Gente, livre de alinhar e decolar, voo no 7, 1, no 5. Voo no 8, no 7. Acima. Olha o puxa-chamamento aqui, que 3. Turizado, chama tarde. Chamarei. Na prole de Jamo, cruzou 1-1-0. Até a prole de Jamo, gol no 642. Certo. Alfa Vitor Eco. Alfa Vitor Eco, prossiga. Confirmado, senhor. Pista 1-0, afirmativo. Estou seguindo para a pista 10. Se possível. Afirmativo. Obrigado. 1-208. Bom trabalho, senhorita. No final da 10, quantos eles vai? Ainda não, senhor. Confirme? Ainda negativo visual. Sim, tira posse quando visual com a cabeceira 10. Pode parar. Controle, muito bom dia, gol 1-7-1-5. Bom dia, gol 1-7-1-5, contato radar, sube manter o nível 360, sai da árvore. É o 360 na subida árvore. 1897 para o táxi com 158 a bordo, alterna Campinas, autonomia 0332. Táxi autorizado, Fati 1, Índia Alfa, Ponte Serra, Dona Zero Torre, 186, 1896. 1096, Índia Alfa, Ponte Serra, 286, com 1897. Zero, Alfa Vitor Eco. Passará a Eco. Voo 642, no centro Recife, frequência 126.85, alterne 125.45, voo 642. Recife 2685, alterna 2545, voo 642, bom dia. Bom dia. Via 07, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, 607, bom dia. Pronto, bom dia. 24, 2, dia 20. Índia no Federal, por Salvador. O meu Índia no Federal, por Salvador. Vitor Eco já estabilizado, final da 1-0. Estabilizando agora, senhor. Torre 1-8-6-12. 1-8-6, obrigado, até a volta. É. De Salvador, muito bom dia, Papai Romeu, Alfa Vitor Eco, final 1-0, visual. Alfa Vitor Eco, pouso autorizado, cabeceira 10, vento, calmo. 10, tendo de pouso 1-0. Se possível, uma condução para os passageiros e coordenar gasolina Abigás com a BR Aviation, seria possível? Afirmativo, já estamos coordenando com o infraero. Só confirma o tipo de combustível? Abigás. Quente, Abigás. Obrigadão. Aceleração, Alfa Vitor Eco. 4, Sabita, 4 mais bagagem. Ali mantém. E mantém 897. Vitor Eco, solo ao 53, direito no 219. 1219, e agora direita, obrigado. Espera daqui a pouco. Muito bom dia, Papai Romeu, Alfa Vitor Eco. Vitor Eco, vai abrir o Pátio 3, confirmando? Demativo. Você vai estar aqui em frente, Alfa Kilo e Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, obrigado. Rodou 1715, cruza 180. Vento 3,10 graus com 029. A linha decola 01897. 288, 260. Bom dia, bom domingo. Bom dia, tamo voo. Obrigado. Azul 4208 com a informação Índia. Bom dia, Azul 4208, aciona a identificação, chegada Mari. Esse mantém a nível de voo 050, Azul 4208. 050, 4208. Com 897, decola 55, chame o controle 1208, bom voo. 208, boa tarde, 897, bom dia, né? Tomador, bom dia, com 897, passando 2000. Com 897, bom dia, contato radar, sobre manter o nível de voo 360, voo Dael. 360, voo Dael, 897. Doutor 3517 para Porto Salamento. 3517 autorizado, chama táxi. Chama o táxi, 3517. 08, desça para 2.000 pés, está autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. Certo, vou reportar minha LS, eu sou 4208. Voo 897 no centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. 25, 133.25, voo 1897.